Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 335, hoje com mais um convidado, mais uma belíssima conversa para ouvir nesta noite. António, apresenta o nosso convidado desta semana. Uma belíssima conversa, é mesmo isso, uma conversa mais que interessante, uma conversa empenhada, muito emotiva por parte do entrevistado, e é o jornalista Germano Silva, que tem aquelas crónicas que os habituais leitores do Jornal de Notícias ao fim de semana, ou ao domingo, no caso, têm a oportunidade de ler. E é com este homem que dedicou a sua vida ao Porto. Ele nasceu na cidade próxima de Penafiel, mas muito pequeno, foi viver para a cidade que o adotou e que o tornou seu filho adotivo e dileto. Germano Silva conta-nos aqui as suas paixões, de facto, o Porto da memória dos homens livres, homens e mulheres livres, da democracia, da liberdade, os cafés. Tudo isto um Porto de memória, um Porto fazendo jus a um outro grande livro sobre a cidade do Porto, de um poeta que também não era natural do Porto, Eugênio de Andrade. Daqui houve o nome Portugal. Apetece dizer que, de facto, com esta conversa, aqui há, de facto, o prazer de conhecer, reviver e relembrar os passos dessa cidade eterna. Boa noite e melhores leituras. Germano Silva nasceu em Penafiel em 1931, mas com apenas um ano de idade foi morar para o Porto. Ingressou no jornalismo em 1956, como colaborador desportivo no Jornal de Notícias, onde fez toda a sua carreira, percorrendo todos os escalões da profissão. Apesar de aposentado, continua ligado ao JN, onde mantém a coluna dominical À Descoberta do Porto. Foi correspondente do Semanário Expresso e delegado do desaparecido semanário O Jornal e da revista Visão, onde ainda colabora com uma crónica semanal. Pertenceu aos corpos gerentes do Teatro Experimental do Porto, da Cooperativa Árvore e da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, de que é presidente da Assembleia Geral. É sócio fundador do Lugar do Desenho da Fundação Júlio de Rezende. Porto, Viagem ao Passado, é o último de uma vasta série de livros dedicados à Cidade Invicta, todos eles com a edição da Porto Editora. Boa noite, Germano Silva. Boa noite, António. Muito obrigado por ter aceito o convite na equipa de Livros com Rumo. É um prazer estar aqui. Como começa, de facto, esta sua paixão, estas suas digressões à volta desta cidade, que é, para todos os efeitos, talvez a herdeira da patronímica daquilo que é o nome Portugal? Começa tudo por uma questão profissional. Entrei para o Jornal de Notícias em 1956, como repórter. Aliás, comecei como estagiário, fiz o estágio, depois é que passei a repórter, e como repórter de assuntos da cidade. Eu estive exatamente na secção que tratava tudo o que era da cidade. Portanto, quer dizer, cheguei à conclusão de que só conhecendo bem a cidade é que eu seria um bom repórter da cidade. E então comecei naturalmente por querer saber o nome da origem das ruas, de certas ruas, porque um dia houve um pequeno caso de intoxicação na rua do Dr. Alves da Veiga, e eu, andando em pesquisas lá num anuário, vi que o nome antigo daquilo era Malmerendas. Ora, foi exatamente numa merenda de uma família que comeu, e como um jornalista e um repórter é um contador de histórias, claro, eu achei que devia contar aquela história, ligar a intoxicação, quer dizer, o problema da intoxicação, ou Malmerendas, era uma merenda que as pessoas davam. Portanto, quer dizer, liguei a isso. A partir daí eu nunca mais parei, quer dizer, a partir do nome das ruas, fui para outras histórias, comecei a frequentar os alfarrabistas, a comprar livros sobre Porto, a estudar aspectos mais profundos da cidade do Porto, e esse foi o princípio, quer dizer, foi um pouco a curiosidade, o desejo de ser um bom repórter da cidade, e depois também a curiosidade de saber outras coisas que havia no Porto. Portanto, fui ao longo dos anos, descobrindo muitas coisas e descobrindo que esta cidade é efetivamente fascinante do ponto de vista da história. Mas sabendo-se que o Germano Silva não é um portuense de Gema, é adotado, embora faz parte do distrito da cidade do Porto, é natural da cidade de Penafiel, chega ao Porto relativamente jovem, como disse, estagiário no seu jornal de notícias, mas percebe-se que há aqui quase que uma osmose, quase que uma empatia imediata entre o Germano Silva e esta cidade que o adota. O Porto é assim um pouco uma cidade que funciona quase como uma esponja simpática, quase delicada, para aqueles que a procuram, que depois a tornam sua. É fascinante, o Porto é uma cidade fascinante. Eu não nasci no Porto, de facto, mas eu nasci numa aldeia do concelho de Penafiel, mas nasci lá por acaso. A minha mãe já vivia, os meus pais já viviam no Porto, a minha mãe estava grávida, foi o casamento de uma irmã gêmea que tinha, e eu nasci lá no, na altura do Porto. Mas pronto, logo a seguir ela embrulhou-me nos panos e trouxe para o Porto, eu vim para o Porto, e o Porto tem sido sempre a minha cidade. Foi aqui que eu frequentei a escola, foi aqui que eu me formei, o que não quer dizer que eu não sinta ainda também uma ternura muito grande por Penafiel, por Terrunho, e a prova disso é que eu estou a oferecer, já ofereci uma boa parte da minha biblioteca para a Biblioteca de Penafiel e continuo a mandar para lá muitos livros, sobretudo aqueles livros que não são de história, pois que não me fazem falta, pois ofereço para lá. Portanto, quero dizer, há de facto uma paixão por esta cidade. À medida que nos vamos integrando na sua história, à medida que vamos conhecendo os factos mais importantes que marcaram a história desta cidade, e sobretudo, à medida que vamos contactando com esta gente, quer dizer, eu acho que o Porto é uma cidade que não tem grandes monumentos. Sim, de facto, não tem grandes palácios. É uma das coisas, sem interromper o seu raciocínio, apesar de haver, no início, e estou-me a lembrar do nosso rei Dom João I, que casou cá, um dos filhos também nasceu na cidade do Porto, portanto, apesar disso tudo, e tirando depois o caso também do nosso Dom Pedro IV, e por acréscimo uma das medidas muito importantes, até foi elaborada e estabelecida por Filipe I, a quando da nossa integração no Reino de Castela, tem-se sempre a sensação que a monarquia, ou pelo menos o poder instituído, olhou sempre para o Porto com distanciação, por um lado, e por outro lado, alguma desconfiança. Era a liberdade inerente, tinha receio, sentia-se que o Porto, acima de tudo, era uma cidade de homens livres. O Porto foi sempre uma cidade com uma espinha dorsal muito direita. É uma cidade que batia o pé à prepotência, fosse ela a prepotência do bispo, fosse nem a prepotência do rei. É uma cidade que não se deixa vencer e não se deixa vergar. Portanto, por isso é invicta. É uma cidade que é invicta. E, portanto, quero dizer, mas houve um período da história da cidade, por exemplo, que os fidalgos, que eram os homens que tinham o dinheiro, o poder, estavam proibidos de passar, se estar no Porto, mais que 3 dias. Nem mais. Podiam estar cá 3 dias para tratar de negócios ou assuntos que tivessem a tratar, mas tinham que se ir embora. E, portanto, como esses homens é que tinham o dinheiro, é que construíam palácios. Não construíram. Nós não temos, assim, grandes palácios. Embora tenhamos monumentos muito importantes, como é a nossa Catedral, a Igreja de São Francisco, mais modernamente a Torre dos Clérigos, que está a celebrar 250 anos e está a ser o monumento mais visitado da cidade de Porto. Portanto, há essa riqueza, mas, e era isso que eu ia dizer há bocado, a riqueza maior, o património maior da cidade é o Porto, é a sua gente, é esta gente que batia ao pé ao bispo, batia ao pé ao rei, quer dizer. E mesmo durante a República, quer dizer, não é por acaso o Aquilino escreveu numa crónica que ele inseriu nas Arcas Encoiradas, o livro Arcas Encoiradas, inseriu uma crónica que dizia, referindo-se à Praça Nova, na altura chamava-se Praça Nova, a atual Praça da Liberdade, esta praça é que foi a grande universidade, não apenas do Porto, mas do país inteiro, porque foi nela que se formaram os homens que depois fizeram a República. E foi, de facto, foi ali no Porto, o convívio dos políticos, com os jornalistas, com os homens de negócios, no parlatório, no chamado pasmatório dos loios, que eram eles andavam de um lado para o outro a conversar. Foi aí que, de facto, forjaram esta verticalidade do Porto. Aliás, há quem diga, até assim a título de charla, o Porto, a cidade do Porto, ou a burguesia do Porto, só conseguiu construir a cidade. Não teve oportunidade nem tempo para construir um país. Provavelmente o país seria melhor e diferente. Tem a sensação que isso que é verdade? Acho que sim, porque esta vontade desta gente, ela vem desde da Idade Média, quer dizer, quando se diz, e com toda a razão, que o Porto é a capital da liberdade, e é a cidade do trabalho, a capital da liberdade, porque aqui sempre foi trabalho, produziu-se riqueza, o Porto produziu sempre riqueza, não era por acaso o Dom João I valeu-se muito do auxílio dos burgueses do Porto, por isso ele gostava do Porto e vinha cá com muita frequência, mas os burgueses do Porto, na Idade Média, que os mercadores que iam para a Flandres, para o norte da Europa, andavam por aí nos seus negócios, assimilavam ideias que ouviam lá, tinham conceitos novos para aquela época, e vinham e assimilavam-nos aqui. E daí as lutas constantes que eles tinham com o bispo, que era o senhor da cidade, era prepotente, exigia o pagamento de impostos, e impunha leis que nem sempre eram normais para a prova, que não eram aceitadas, que não eram bem aceitas. Portanto, quer dizer, é nessa fase, nesses momentos, que se começa a formar o germe do liberalismo que havia de marcar esta cidade. Vindo desde Vigo ao Porto, sem mala nem passaporte, o comboio era tão velho que o fumo cheirava a morte. Pela manhã vim em São Bento, tinha os olhos mal dormidos, estava na rua o silêncio daqueles de abrir ouvidos. Quando de repente o estrondo de uma explosão fabulosa me tirou quase por terra à esquina da Carvalhosa. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. Vi um fumo no horizonte, meio trole para baixo, desci depois do palácio e fui de para a congraxa. Olá, como está, disse eu venho e vossa me sei. De onde é que vem este fumo do inferno, então não vê? E em jeito de despedida disse o meu nome é Duarte, se vir por aí o diabo diga que vem da minha parte. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. Fui andando para o fumo, que agora era quase branco, quando dei com surdo mudo, com letreiro escrito manco. Perguntei-lhe pelo estrondo, respondeu mudo, não fala, a viagem ia ser grande, decidi comprar uma mala. Entrei dentro de um quiosque, dirigi-me ao jornaleiro, mordeu-me sangue e espirrou nas notícias do janeiro. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. A descer a Boa Vista surgiram três atletas, um piloto, outro ciclista e o outro pintava as metas. Perguntei se o estrondo vinha lá das bandas de Leixões, responderam ao passarmos só ouvimos ovações. Vi ao olhar da janela dois carros feitos não fecham, se alguma janela aberta ou incomoda, peço ao condutor que a fez. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. Lá nos degraus do mercado vi três senhoras em mantos, cobrindo o rosto com véus e o corpo com negros mantos. Pensei, devem ter perdido pai, marido ou companheiros. Responderam qual marido, quem perdeu foi o solteiro. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. Sem mais notícias do estrondo, fui comprar mais uma mala. Não sabia o que por dentro, fui para o Douro Lavala. Estava meio vaso d'água, sem ninguém nas redondezas, mas assim que mergulhei, perdi-me nas profundezas. voltei à tona molhado, gritei: é povo, aquela explosão tão grande era da casca de um ovo. Corno, corno, corno, corno, corno, corno. Lá de dentro veio um pinto, saiu e disse: sou eu, então eu que já nasci, o galo ainda não morreu. Dizem que os pintos não voam, este voou sobre as casas. Os que não voam não querem, ou lhes cortaram as asas. Dizem que os pintos não voam, este voou sobre as casas. Os que não voam não querem, ou lhes cortaram as asas. Pode dizer-se que o Porto é uma cidade que tem 3, 4 espaços nucleares, como, vamos lá, fazendo parte deste corpo que é esta grande cidade. Ou seja, tem a zona estritamente histórica, a zona mais antiga da própria cidade do Porto, e depois, por acrescento, aquilo que foi crescendo nessa expansão, na própria urbanização da cidade. A cidade mais antiga e a cidade moderna. Percebe-se que há a zona junto da estação de São Bento, já lá iremos até à sua crónica de domingo passado de São Miguel o Anjo, da capela de São Miguel o Anjo, mas depois existe outros espaços, como por exemplo esse onde estamos hoje, que é de um outro tempo, o Palácio de Cristal, mas também existem a zona dos cafés, a zona da Avenida da Liberdade, a zona da própria Ribeirinha. Todas elas têm uma identidade cultural que depois harmonizam-se e harmonizando-se fazem o Porto. É um pouco esta a ideia que ressalta do seu Exatamente. Livro, do seu trabalho. Exatamente. Quer dizer, o Porto até ao século XVIII viveu, digamos, dentro da muralha fernandina. Uhum. Vivia ali acantonado, quer dizer, apinhoado, como diria o Aquilino, mas... As pessoas eram muitas, quer dizer, e conspiravam. E daí, por exemplo, a partir da revolta dos taverneiros, em 1756, o Almada, o João de Almada e Melo, quando chegou ao Porto, viu que as pessoas ali, todas juntas, conspiravam. Não tinham. Então, largou a cidade, começou a largar a cidade. E começa a aparecer o Campo das Hortas, a urbanização do Laranjal, toda essa zona começa a ser urbanizada. É daí que a cidade começa a expandir-se. A Rua do Almada, que é um eixo que vem ligar depois o Largo de São Domingos, Rua das Flores, Lóios, e por aí acima para o exterior. Portanto, a construção do quartel na Praça da República não é por acaso, que na altura chamava Campo Santo Ovídio, portanto não é por acaso que é ali. Portanto, quer dizer, esta expansão é natural, é a expansão natural de uma cidade que está em constante crescimento e que precisa de alargar. Uma das coisas que se percebe, dando mesmo no início, por exemplo, a questão de Afonso Henriques, que vem cumprir uma promessa à cidade do Porto por um acidente que a sua esposa teve, a dona Mafalda, há uma envolvência de uma percepção no início que depois é um pouco tolhida até com a própria expansão marítima dos portugueses. No início os reis percebiam que era aqui esta cidade que poderia, vamos lá, a locomotiva que daria algum sentido a este país. Eu acho que a partir de Dom João I, sobretudo, começou a perceber-se que era isso. Quer dizer, o Porto foi sempre uma cidade onde se produziu riqueza, onde se trabalhava. Lisboa viveu muito do ouro do Brasil, não é? Do ouro do Brasil e, portanto, viveu. E o Porto produzia riqueza. Portanto, quer dizer, nós temos na catedral, na fachada da nossa catedral, há lá numa pedra esculpida a figura de uma barca, a coca. Aquilo deve ser, julga-se que é a mais antiga iconografia de um barco que existe, que deve ser do século XIII, e está lá. Aquilo não é por acaso que está ali, era a nossa vocação marinheira, era já a reprodução de um dos barcos com que os mercadores andavam por aí. Porque percebe-se facilmente, quer dizer, a Afurada, Matosinhos, a Póvoa, o Norte, tudo ele, estas póvoas marítimas, todas elas tinham uma direção comercial para o Norte da Europa, provavelmente, devido até que referido várias vezes nos seus livros, os piratas argelinos campeavam por estas águas e, portanto, em termos até de razoabilidade, o comércio far-se-ia sempre para norte, portanto, era gente experimentada, virada para o mar, homens rotinados nessa, vamos lá, nessa faina que era... Muito. Era um pouco isto também, que o Porto era dinamizador, era uma espécie de bateria que arrastava esta zona nortenha do país. Exatamente, muito isso, e até por... Exatamente por causa dos assaltos que os barcos dos mercadores sofriam quando saíam da barra ou quando entravam, não é? Foi que os mercadores, os homens de negócios do Porto, viram na necessidade de criar uma escola de náutica aqui no Porto. A escola de náutica que funcionou nas instalações de um antigo Colégio dos Órfãos, que existia onde está hoje o edifício da Reitoria da Universidade. Essa escola náutica, onde se preparavam cadetes, homens de mar, marinheiros, oficiais de marinha, para combater exatamente os piratas, para ajudar a combater os piratas. Essa escola de náutica deu origem à escola politécnica e a politécnica depois à universidade. Portanto, quer dizer, há esta evolução, temos também a ajudar. Mas o Porto evoluiu muito, sobretudo a partir do século XVIII, com o negócio do vinho, não é? Quando já lá iremos a essa parte, vinho, já lá iremos a essa parte do Marquês de Pombal e a questão do vinho. Um dos temas que é sempre recorrente nos seus livros, e socorrendo-me também da crónica do passado domingo, é sempre a capela ou a zona de São Miguel o Anjo. O porquê desta âncora para o Porto, tendo aqui à volta deste sítio, deste um dos sítios emblemáticos da cidade do Porto, quase construído em espiral, algum sentido, desde as mulheres que ficavam recolhidas enquanto os homens não estavam, havia ao mesmo tempo nesta cidade efervescente, cheia de energia, um pudor, uma certa, vamos lá, um recato em que havia a necessidade de, como disse, até os nobres não podiam frequentar mais de 3 dias a cidade do Porto para impedir aleivosias, abusos, de determinado tipo de ascendentes, porque se julga de sangue azul, podemos fazer o que queremos onde estamos. Portanto, o Porto foi sempre cioso também desta identidade, protegendo as famílias, as suas mulheres, os seus jovens. Por exemplo, iremos mais tarde até à feira ou aos mercados dos jovens, onde também eram recolhidos ali, contratados jovens para o trabalho. Este São Miguel o Anjo também é um dos sítios, vamos lá, uma das artérias essenciais para o sentido e simbologia desta cidade do Porto. Era e foi durante muito tempo, mas também havia uma questão, havia aí a religião, a religiosidade, que era muito importante. Muito forte no Porto. No Porto havia um sentimento religioso muito profundo. A senhora que instituiu o recolhimento do anjo... Dona Helena... Pereira, exatamente, instituiu, foi exatamente ela, inicialmente aquilo era para recolher 10 donzelas, que não se perdessem, assim. Depois aquilo foi alargado e, portanto, havia senhoras, quando os maridos iam para fora, os mercadores, recolhiam lá, ficavam lá até que eles regressassem. Mas isso foi sempre uma penagem. Havia outro recolhimento aqui, que ainda existe, agora com outro nome, agora é um centro social da Sé, mas era o recolhimento do ferro, da Nossa Senhora do Ferro. Começou por funcionar ali perto à entrada da Rua Escura e depois mudou-se, agora está nas escadas do Cu do Sal. Era aí também que os maridos, quando não gostavam, ou quando tinham problemas com a mulher, por qualquer razão, fosse ela qual fosse, eles metiam lá. Ou as filhas que não obedeciam à ordem que ele dava para casar com um determinado sujeito indivíduo. Com um sujeito A, B ou C. Eles metiam-nos ali. Portanto, quer dizer, é dentro desse aspecto, aqui funciona muito a religiosidade também, não é? O caso da Capela São Miguel o Anjo, mas havia outro aspecto ainda, porque o facto dos fidalgos não poderem construir aqui na cidade e não viverem cá, não poderem cá viver, não é único. Por exemplo, os jesuítas tiveram muita dificuldade em se instalar cá. Os burgueses não queriam cá os jesuítas. Só no século XVII, presumo eu, 1600 e algo. Exatamente, 1560, nem mais. Dom Francisco de Borja, que chega cá. Exatamente, chega cá e ele queria fundar um colégio. E os burgueses da cidade dizem um colégio, vem uma universidade. Quem é que vem estudar para a universidade? Os morgados dentro do Ourimim. Os mandriões, provavelmente. É, para aqui, nós somos mercadores, andamos lá por fora, as nossas mulheres, as nossas filhas aqui... Não queremos cá essa coisa. Pois. Portanto, houve uma luta muito grande e os jesuítas tiveram que vencer muitos obstáculos para conseguirem instalar-se cá. Portanto, quer dizer, esta burguesia, que seria hoje a nossa classe média, que também já está a desaparecer, mas enfim, essa classe média foi sempre muito importante a sua ação, muito importante na cidade, no desenvolvimento da cidade e na defesa até dos valores das próprias cidades. Essa linda florista do mercado de Bulhão, a catraia mais trucista que prende o meu coração, Fonteinhas a ribeira e o bonfim eram só dela, tinha a graça e a maneira da andorinha tagarela. E cataraia bonita de blusa de chita, saiote de lã, dois olhos, dois sonhos e uns lábios risonhos da cor de romã, visão que entrenasce e o Porto conhece de vê-la passar. Desde a Praça da Batalha até à Serra do Pilar, queimam sonhos na fornalha dos seus olhos de encantar. E da Foz à Velha Sé, as areias do caminho, sob o rasto do seu pé, dizia muito baixinho: cataraia bonita de blusa de chita, saiote de lã, dois olhos, dois sonhos e uns lábios risonhos da cor de romã, visão que entrenece e o Porto conhece de vê-la passar. Perfil lagareiro do lírio moreno aberto ao luar. Passar por fim lagareiro do lírio moreno aberto ao luar. Uma das coisas também, e agora dando por terminado esta questão do seu artigo do passado domingo, os jardins da cordoaria deixa sempre assim uma pequena apostilha no final de cada tema. A de domingo passado é sobre este jardim e termina assim que, em 2001, a capital europeia que foi organizada cá no Porto destruiu, matou exatamente este jardim. Este jardim era um também, em termos de simbologia, uma espécie de pequeno espaço, um espaço talvez carinhoso, talvez de uma alma para aquelas gentes daqueles sítios, que acabou por o poder político, mais uma vez indiferente, acabou por arrasar, fazendo tábua rasa daquilo que era a memória e a história do sítio e das gentes do Porto que olhavam para aquele jardim com uma certa afetividade ternurenta, que ao fim e ao resto era o Porto, era algo do Porto que acabou por desaparecer. Aquilo era, aí no século XVI, XVII, era o Rocio da cidade. Da cidade, exatamente. Os militares iam para lá fazer exercícios, havia paradas, havia feiras, a feira mais antiga de São Miguel que se fazia ali, que era uma grande feira. Uma grande feira. Tudo aquilo era movimento, era vida. Foi ali que partiram os arautos para aclamarem o Dom João I, quer dizer, era dali aquele terreno, era um terreno grande. Em 1611 foi urbanizado, foi o Filipe, no tempo dos Filipes, que mandaram urbanizar aquilo. Há uma animosidade, normalmente, quando andei na instrução primária, falava-se muito nos Filipes como os usurpadores, os ocupadores. Os Filipes no Porto tiveram uma influência muito positiva. Foi. Trouxeram para cá o Tribunal da Relação. Nem mais, essa questão logo aí. Tribunal da Relação. Porque era uma das reclamações mais sérias das gentes do Porto, porque Lisboa ficava lá tão longe, para decidir qualquer coisa era sempre extremamente complicado, desconfiavam até da imparcialidade da justiça sediada em Lisboa, portanto, gente de cá, no sítio aqui, e do norte, acha isso de facto uma... De Bragança tinham que ir a Lisboa para tratar de um assunto naquele mais. Tempo. A criação de coisa trouxe logo os magistrados, os funcionários... criaram-se as primeiras estalagens para as pessoas que vinham ficarem cá, quando tinham que ficar cá. Quer dizer, portanto, esse foi um dos momentos positivos. Outro foi, por exemplo, foi no tempo do Filipe, que veio a água ali de Paranhos, que ficava lá muito longe, para a cidade, porque a cidade vivia da água dos poços, das minas, não tinha, e a cidade crescia, a água já era insuficiente, e ainda no tempo de Dom Sebastião a cidade pediu ao rei autorização para trazer a água de Paranhos para aqui para a cidade e oferecia 100 mil cruzados na época. E eu custear as obras. Tempo, para custear as obras, perguntei há tempos a um economista o que é que era o que representava. Ele dizia que dava para construir dois estádios, portanto não era assim uma quantia tão pequena. Tão irrisória quanto portanto, isso. Eles trouxeram, foi com os Filipos que depois... O Dom Sebastião esqueceu-se daquilo, estava lá preocupado com Alcácer Quevir. E depois deu no que deu. Deu no que deu. Portanto, quer dizer, andava próprio, deixou aquilo. Quando veio Filipe, mandou, eles voltaram a insistir e ele mandou tratar do assunto. E a água veio para a cidade. Portanto, quer dizer, aqui o Filipe não foi assim. Pois, tão para a cidade, não foi não tão. Não foi mal, tão nefasto quanto como isso. Parece. O desenvolvimento da cidade, quer dizer, mas voltando à Capela São Miguel Anjo, no tempo de Dom Afonso Henrique, São Miguel Anjo, esta parte ficava longe. Ah, não é? Ficava claro, muito longe. Muito longe. Portanto, quer dizer, isto era um caminho para Braga, para Guimarães, era um caminho que seguia. A rota cidade, era exatamente esta. A cidade ainda estava lá à volta da Sé. Era uma espécie de um desterro que estava exatamente, dando. Eles passavam por aqui. Quem passasse para Guimarães passava por aqui. O Junto da Corredoria começou, portanto, no tempo de Filipe, em 1611, a ser formado, a ser ajardinado. Os primeiros grandes ulmos, o último morreu nos anos 80, que caiu, que era chamada cela Árvore da Forca, onde nunca foi enforcado ninguém. Mas chamavam-lhe aquilo por causa da configuração de um ramo que tinham lá, e era ali que eles penduravam, não foi ali. Portanto, quer dizer, mas foi um Sandman, que era vereador da Câmara, vivia, por acaso, ali perto da cordoaria, em que entendeu que aquele espaço devia ser ajardinado, e ele foi ajardinado. Foi sendo ajardinado, foi gradeado, era fechado à noite, tinha guardas, depois aquilo foi-se... Degradando, não é? Degradando, quer dizer, mas nos anos 2000, então, o jardim era um jardim muito bonito, porque vieram para ali... muitas espécies de um jardim botânico que existiu nas traseiras da antiga Faculdade de Medicina, antes de ir para o Hospital São João. Ali onde está agora o necrotério, havia ali um jardim botânico, e as espécies, quando aquilo foi extinto para construir o necrotério, as espécies vieram para o jardim da cordoaria. Estavam lá, eram muito bonitas. Portanto, em 2001 fizeram uns arranjos, e aquele arranjo não resultou. O jardim bonito, com espécies raras que havia lá, desapareceu. O lago tomou outra configuração. O coreto, lembro-me perfeitamente de quantas vezes fui ouvir concertos no coreto. É diferente, está num sítio diferente. Portanto, quero dizer, é um lugar emblemático para a cidade. É um lugar que foi o lugar de arraiais, de procissões, enfim, de muitas coisas. E em 1406 aquilo passou da posse do bispo para a posse da cidade. Portanto, quer dizer, é a partir daí. A partir daí ele começa a ter outro desenvolvimento. Curiosamente, o bispo, quando passou, disse que aqui não devia ter ali nem igreja, nem fábricas, nem... Só não teve fábricas, mas igreijas, teve igrejas, teve feiras, teve tudo lá. Tudo lhe aconteceu. Esta conversa é fascinante, mas há dois ou três tópicos que obrigatoriamente teremos que falar. Um é exatamente o sítio onde estamos, o Palácio de Cristal. Isto emana quase da vontade, ou pelo menos de copiar, porque a influência inglesa, a presença inglesa no Porto era muito forte. Sabe-se que em 1851 realizou-se a Exposição Universal em Londres e fizeram o Palácio de Cristal para expor e mostrar. E então aqui no Porto também se decide que é inaugurado em 1860 e alguns pelo Dom Pedro V, o Palácio de Cristal, que era exatamente parecido ou semelhante àquilo que era, foi feito em Londres. Mas o Palácio de Cristal evoluiu e chegou a este ponto que aquilo que nós conhecemos, gente como eu, não tem a mínima ideia do que foi realmente aqui nas nossas costas o edifício que ali estava. O Palácio de Cristal foi da vontade também de uma burguesia, juntaram-se arquitetos, paisagistas à época, para fazer este belo espaço que tem uma visão realmente única e esplendorosa até para o Ocidente. Foi também uma forma de afirmação, porque em Lisboa não há nada disto, e existe o Parque Eduardo VII, que não tem nada a ver com esta questão, mas o Palácio de Cristal depois acabou também por morrer, após a exposição colonial, que se desenrolou cá no Porto, acabou por morrer e transformou-se neste trambolho, cujas obras se iniciaram em 1951. O que foi exatamente a simbologia deste sítio tão belo, que acabou por acabar da forma que acabou? O Palácio de Cristal foi criado na época do Romantismo. Uhum. 1850 era o Romantismo. Uhum. As pessoas andavam todas envolvidas em sonhos românticos. Alteradas. E foi criado, exatamente como o António disse, com a ideia de ser uma réplica do Crystal Palace de Londres, para criar aqui. E para trazer a ideia da burguesia, dos homens da burguesia, e não só da burguesia, médicos, comerciantes que quiseram fazer o Palácio de Cristal, era de que, fazendo aqui grandes feiras, trariam aqui as cabeças coroadas da Europa, viriam cá todas. Nunca veio. Veio o Carlos Alberto por razões da Itália, por razões políticas Exatamente. E acabou por morrer. Um pouco depois de ter chegado. Portanto, quero dizer, não veio a coisa. O Palácio de Cristal desenvolveu-se, teve a sua época áurea, tinha aqui as suas grandes festas de São João, tive aqui grandes exposições agrícolas, industriais, fizeram-se cá. Foi um plano. As festas de bailes dançantes, aquelas festas. Exatamente. Aquilo é o símbolo, aquilo, o Palácio de Cristal, aparece, quando aparece em 1850, era o símbolo do progresso dessa época. É uma época que a cidade progride muito, cria riqueza. Aliás, na fachada do Palácio tinha a palavra progredio. Era exatamente isso. Sim. Portanto, foi criando. Depois, o Palácio Cristal deixou de ter aquele... A vida foi evoluindo também, as coisas foram-se mudando e começou a degradar-se. Aquilo era um exemplar da arquitetura do ferro daquela época também. Nós hoje dizemos que foi uma pena, mas aquilo estava muito degradado. Claro. Aquilo. A recuperação do edifício ia ser muito onerosa. Muito onerosa e muito cara.

Outra questão do Porto é sempre os seus cafés. Os cafés como Tertúlias, Guerra Junqueiro, Camilo, Arnaldo Gama, o próprio Ramalho Ortigão, toda uma série de gente que frequentou os cafés da cidade do Porto, 3 ou 4, importantíssimos para esta dinâmica cultural, intelectual, Leonardo Coimbra, provavelmente o Teixeira de Pascoais também por cá terá passado. Os cafés foram importantes e a ligação que eu faço aos cafés, ou a vida dos cafés, depois até a ligação fortuita e casual, penso eu, o próprio pai do Eça de Queiroz foi o juiz que julgou Camilo no processo com Ana Plácido. De qualquer das formas, percebe-se que os cafés também foi um pouco o vulcão, a discussão acesa, franca e aberta, como é típico destas gentes, para o 31 de janeiro, a revolução antecipada republicana, que foi, vamos lá, de uma forma torpe e até muito violenta, reprimida à época pela Guarda Municipal cá da cidade do Porto. Há esta ligação, é possível fazer esta leitura entre os cafés, as ideias da liberdade, ou pelo menos da República, que já vinham do acolhimento efusivo da cidade que fez ao nosso Dom Pedro IV, quando ele vem travar-se de razões com o seu irmão absolutista e miguelista, o infante ou o príncipe Dom Miguel. Há esta possível ligação destes três pontos com os cafés e toda esta ânsia da liberdade? Ah, os cafés foram muito importantes no desenvolvimento cultural da cidade e até no desenvolvimento de ideias políticas, porque nos cafés encontravam-se as pessoas, havia cafés onde paravam homens de determinada facção política, os monárquicos de um lado, conviviam com jornalistas, quer dizer, na brasileira mais modernamente, eu lembro-me que os homens da esquerda sentavam-se à direita, os da direita sentavam-se à esquerda, quer dizer, havia muito essas tertúlias de cafés. Os cafés, no século XIX, foi quando eles começaram a ter assim um momento, centravam-se quase todos na Baixa, ali junto na Rua da Almada. Havia o célebre café do Botequim das Hordas, que era famoso. Havia depois na Baixa, à volta da Praça de Dom Pedro, a atual Praça da Liberdade, havia muitos cafés. Os mais famosos foram, sem dúvida, o Guichar e o Camanho. Mas o Guichar, porque era lá que passava o Camilo, o António Nobre, um poeta de Penafiel, o Joaquim Araújo, que viveu aqui muito no Porto, que era um homem bibliófilo, que apaixonado andava sempre com livros, quer dizer, e era nos cafés que eles trocavam ideias, mostravam poemas que tinham escrito, quer dizer, davam a conhecer críticas literárias, era nos cafés também que às vezes o Camilo zancava muita gente, quer dizer, por causa das críticas desfavoráveis literárias, mas também por causa da defesa de algumas atrizes do teatro, em quem uns simpatizavam com uma, outros simpatizavam com outra, e essas rivalidades faziam-se sentir nos cafés, portanto, nos cafés do século XIX. No aspecto político, a Revolução do 31 de Janeiro foi preparada praticamente. Havia na esquina da Rua Formosa com a Rua Santa Catarina uma associação democrática que funcionava no primeiro andar do edifício e no resto havia um café. E, portanto, eles subiam para a região, vinham para baixo e depois vinham à República, ao jornal da República, que era na praça, e sobretudo ali no Café Suíço, que era na esquina de Sampaio Bruno, com a Praça da Liberdade, sobretudo nesse café, era aí que se conspirava, que se começava a conspirar. E as revoluções partiam por aí. E isso era muito importante para o Porto, para a sua, como é que é dizer, para a identidade, seu ego, porque, para a sua identidade, porque há um episódio que o rei Dom Carlos, a determinada altura, aqui o Porto começa a protestar contra uma determinada medida do governo, que não era favorável aqui aos comerciantes do Porto, e o rei Dom Carlos chamou o primeiro-ministro Antônio, que era o Pereira de Melo, e fez o Fontes Pereira de Melo, e disse assim: epá, Praça Nova já está a mexer, deixa cair o governo antes que venha daí uma Bernarda. Uma Bernarda era uma revolução. De maneira que eles, quer dizer, o Porto tinha esta faceta, tinha uma faceta muito curiosa de reivindicação, que acompanhou sempre o evoluir da cidade. Nos anos 60, aqui no Porto, as tertúlias nos cafés tiveram uma importância muito, muito grande. Quer dizer, elas nascem, não só as tertúlias, instituições também na cidade, porque elas nascem daquele entusiasmo com que a cidade recebeu o general Humberto Delgado. Claro. Aquele entusiasmo que foi espontâneo, porque uma hora antes não havia ninguém na praça nem nas zonas, e de repente aquela multidão aparece ali. E portanto, e a cidade toma consciência de que tem força, de que se quiser também tem pode peso, fazer também coisa. Pode condicionar. E começa a nascer o Cine Clube do Porto, o Teatro Experimental do Porto, a Cooperativa Árvore, quer dizer... Alves Costa e essas pessoas todas. A Associação de Jornalistas realiza saraus culturais muito ativos, quer dizer... E nos cafés, às tertúlias, começam a funcionar umas tertúlias, não é? E cada uma tinha a sua coisa. Por exemplo, as pessoas do Teatro Experimental do Porto paravam mais na Primos, que era uma espécie de confeitaria café, era por ali. Olha, foi na Primos que um dia o Agito Gonçalves chegou e disse: nós não conseguimos o Teatro Experimental, não temos encenador, a polícia proibia viessem cá os encenadores. E o Eugênio de Andrade fez a sugestão: olha, mete-te no carro, vai ao Moledo e fala com o António Pedro. António Pedro veio para cá. Exatamente. No Rialto, que também foi um café que já desapareceu, havia um grupo de poetas: o Egito Gonçalves, o Papiniano Carlos, o Robordão Navarro, o Daniel Filipe, que fazia uma revista lá, era Notícias de Bloqueio, que saía dali, revista de poesia, muito bonita, muito interessante. Portanto, quer dizer, os cafés tiveram sempre esta coisa, e havia outros cafés onde paravam as tertúlias desportivas, no Vitória paravam os do Boa Vista, no outro... Portanto, havia essas tertúlias, os cafés tiveram uma importância muito grande para o desenvolvimento cultural e político da cidade. Ter esta conversa e não falar do São João é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Coliseu. Portanto, o São João das Fontainhas, neopaganismo, a ligação aos corpos, ao calor, à natureza. O São João é, de facto, uma festa, tendo nós em Braga também o São João, mas o do Porto, para todos os efeitos e sem bairrismos, de facto, é a essência desta cidade, é mesmo o São João. Ou aquilo que se pode ver na sua forma mais espontânea, mais livre, até mais inconsciente, sem peias morais ou éticas, é o São João, a partir das Fontainhas, que depois se estende ao Porto e a todo o norte do país. O São João é uma festa única aqui. Aliás, não foi por acaso que nos anos 80, 1983, a revista Time fez uma grande reportagem sobre as festas cíclicas mais importantes em todo o mundo, e o São João aparece lá. O São João do Porto aparece lá. E aparece lá porquê? Porque o São João é uma festa muito antiga. A primeira referência que nós temos é de Fernão Lopes. Chegou no dia em que havia uma grande festança aqui na cidade. Portanto, que era o São João. Mas é possível que seja muito mais anterior. Antigo, porque há uma canção, uma cantiga, que diz: até os moiros do Moirama festejam o São João. Portanto, quer dizer que venha muito mais de trás. Tempo medieval. Nós mesmo não sabemos o que está escrito, é o Fernão Lopes, e sabemos que pelo menos do século XIV, nós temos o São João. É. E foi sempre uma data muito importante para a cidade. Por exemplo, era no São João, na Idade Média, era no dia de São João que a Câmara reunia para tomar as decisões mais importantes. Né? E nós não podemos esquecer que a Ponte da Arrábida foi inaugurada para o Dr. São João. O Hospital de São João foi inaugurado no São João. A Câmara foi inaugurada no dia de São João, quer dizer, o edifício da Câmara. Portanto, quer dizer, há aqui toda uma simbologia que se mantém. É uma festa pagã, claro, de origem pagã. Totalmente. Quer dizer, isto é o solstício do sol, não é? Claro, quer dizer, as pessoas faziam as colheitas, recolhiam os cereais, basta passar os frutos, na cidade e os ver. Frutos, e manifestavam o seu contentamento, a sua alegria, claro. E festejavam ao sol. Uhum. Ainda hoje, as fogueiras, os balões, claro, são resquícios do culto ao sol. Culto ao sol, não é? Quer dizer, essas coisas também. As orvalhadas, o São João. A transição da primavera para o verão. Exatamente, as orvalhadas é uma questão de fertilidade, nem quer mais. Dizer, eram entendidas como sendo a saliva dos deuses, uhum, e, portanto, a mulher que se rebolasse nas ervas molhadas, orvalhadas ali nos campos, uhum, de cedo feita, uhum, teria fertilidade. Uhum. Portanto, quer dizer, anda ligado a tudo isto. Quer dizer, uhum, há uma confusão muito grande, porque julgam que com esta festa é uma festa espontânea. Uhum. É uma festa que não tem um programa. Quer dizer, a festa que é daquela noite, as pessoas vêm para a rua. Pura e é a deambular, uhum, de um sítio, uhum, para outro. Que uhum. As Fontainhas foi a Meca do São João aqui no Porto. Apareceu no século XIX, já quase, uhum, no final do século XIX. É um grupo que resolve fazer ali uma cascata monumental, faz ali uma festa, ao lado fritam umas febras e umas coisas, e fazem um arroz de forno, e as pessoas entretêm-se por ali, e as Fontainhas começam a ganhar. Porquê? Também por causa da proximidade com o Rio Douro. Rio Douro, claro. Porque normalmente as rusgas, nós chamamos aqui as rusgas são-joaninas, que apareciam, que vinham dos bairros da periferia, que desciam para a cidade e passavam no Rio, uhum, e depois terminavam sempre com o banho no Rio Douro, porque diziam que o banho no rio, em qualquer rio, mas o banho na noite, na madrugada de São João, antes do sol nascer, limpa e impedia, quer dizer, protegia contra doenças. Claro. Portanto, quer dizer, depois os homens da Foz começaram a dizer, pois, mas tomar uma onda aqui na Foz, uma onda vale por cinco. Assim, portanto, quer dizer, já é um marketing a funcionar, claro. Para levar os remédios, uhum, para lá. Portanto, o São João, o que o São João não é, como muita gente, é o padroeiro da cidade. Ah, nunca foi, nunca... não é? É o padroeiro da festa da Borga, mas não o da cidade. Assim, o final da edição número 335 de Livros com Rumo. Hoje, emissão dedicada à cidade do Porto, através do nosso convidado Germano Silva. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso. Na próxima semana voltamos com a emissão dedicada a alguma da melhor produção literária deste ano que está prestes a terminar. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.